Norte estabilizado. Vamos seguir a um R2 de aproximação. Passou o túnel com 309 de grau de pico e redução. 8800 CN, esquerda 130, limite ao norte. 985, a Pruna 30, foi para interceptar, está autorizado a interceptar. Livre interceptação do lote, 885. Telema 329, tem condições de interceptar na Pruna 050? Tá, tem uma chance aí. Está autorizado a interceptar o sinal do procedimento na Pruna 050, no porto estabilizado, fica para 3.000 pés. 3.000 pés, na Pruna 50 vai interceptar o chalé. Negativo, chuva sobre o campo e vento para cheque, só no 40 graus, 08 nós. Obrigado, 6320, aguardando a atualização. Grand Flash, gol 881. A 326, limite de redução para aproximação. Reduziu, achará. Venta para 2.000 pés, 326. 2.000 pés, achará, vai ser 2.000. Autorizado, pista na 0, ventura 30 graus, 09 nós. Autorizado, pouso na 10, Chanel 1-8-5, confirme estabilizado. Tá no lote, 8-8-5. Gente, completa o sinal, chame o plano de salvador para continuar no 8-8-9-5. 8-9-5, boa. Continue a aproximação, rebote visual com o campo, forma negativa, chuva sobre o campo, vento para cheque, 150 graus, 08 nós. 8800, 6326, está agora 1:30 para a Luna, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 2900, pega um. Direita, sol 1219. Corre, Salvador, voa, Chanel, 6326, passa tudo no final da LF 10. 326, boa tarde, continue aproximação, está com o número 2 no momento. O vento para chat agora, 160 graus, 089, negativo, chuva sobre o campo. 763, 1 no 85, ponto autorizado, pistão na 0, tempo 160 graus, 089. 885, livre pouso na 10. Vamos confirmar, chove sobre o campo, funcionar mais 36. Negativo, chuva sobre campo. Tá, negativo, pista seca, então, obrigado. Sol 835, Sol 83, libere a próxima janela, chame Sol 1, 2, 1, decimal 9. Direito, Sol 2, 1, 9, gol 1, 8, 8. Autorizado, pistão 0, tempo 170 graus, 139. Primeiro bolo, Xané, 326, pistão 0. Sol aos 36, Libera pra cima direita, chame solo 121, decimal 9. 219, livrável, 3. Identificação, chegada da média não autorizada, desce para nível de voo 050, altímetro no 07. 050, no 07. Boa, Fafarro do Juliette, Bravo Sierra, desce 170 na Boa Região. Fafarro meu Juliette, Bravo Sierra, aciona identificação, chegada Boa Região na autorizada, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 140, altímetro na 07. 140, 259, reduzindo na Boa Região, Juliette, Bravo Sierra, deve ser o Alistar, reduzido. É o número 2 inicialmente, mantenha a chegada, aguarde a possibilidade de encurtar. Ok, certo. 4560, tem condições de voar direto com Luna e você tem instruções para 2 mil pés? Afirmativo, direto com Luna para 2 mil com instante. 4560, confirma a velocidade de carga que está mantendo no momento? 280. Gente, tem condições de manter 250 nós indicada até pelo menos através de tarde? Ok, reduzindo então 250 até através de tarde. Então 3560, reporte iniciando redução, isso para 2010, vou direto a Duna. Ok, é só que a gente mantém a 290 até através de tarde, isso? Se possível, se você puder manter high speed, está a critério para sequenciamento. A gente só pode fazer o seguinte, eu posso dizer, a gente tem que manter 250, a gente mantém 250 até o mais próximo lá, tá bom? Gente, reporte quando estiver aqui em redução. Obrigado. Controle igual no 097, muito boa tarde. Voo no 097, acione identificação, chegada com ponte autorizada, visto para 4 mil pés, altímetro no 07. Detalhe na ponte, 4 mil, faz uma ponte. Autorizado ponte no 097. Obrigado. Voo no Juliette, Bravo Sierra, voo Itap, visto para o nível de voo no 00. Itap, 1 centena, Juliette, Bravo Sierra. autorizado alinhado com o ARP, está 1-0, canto 1-6-0, grão, com 2-2. Amiga, 4-0, canto 1-6. Bruno 64, desce para o nível de voo 100, altímetro 100, está testando identificação, chegada do Médio 1 autorizada. Médio 1 autorizada, desce para o 100. Bruno 64. Desce para o 100, Bruno 64. Desce para o 100. Desce para o nível de voo 080, altímetro 007, reduza para 2508. Vai seguir na aproximação. Agora nessa posição de 1:09 rumo nordeste ao NR2320, está no nível de 1060 em vista 2000 pés, está, o mesmo está com 2509 indicado. Gente, estou mantendo 250, é isso? Quer ser isso aqui? Compete redução para 2309. 230, desce ao 080, desce para o 0. 4, Rádio Salvador, 1-0-3-1-9-3. Rádio Salvador, boa tarde, 3-1-9-3. Eu quase estou 0, na Pro 80, para desvio, escolher em vida. 3193, contato radar, após desvios, voo direto Leda, seu para o nível de voo 340. Após desvios Leda, 340, 1-0-1-7, complete, redução para 2209. 060, filete do Alcea, 220 nós. Para 4.000 pés, que legal, 0.17. 4.017, let's well set. Gol no 64, desce para o nível de voo 050, altímetro no 0.17. Gol no 64, reduza para 2209. 229, Gol, quando o número é 4? Gol no 097, foi pelo. Pelo, 097. 097, agora. Gente, reporte estabilizado, autorizado o final do procedimento de IOC FG, altímetro no 097. Vai parar, obrigado. Já acho pra você, a Confirme vai ter condições de interceptar e completar o final do procedimento? Negativo. Por que, senhor? Gente, desce para 3.010, altímetro no 08. 3.018, já ativa o certo. Aeronave já escutou o controle Salvador, não é necessário cotejamento, informa o Salvador para sobre condições e instrumentos. Agora, para a de dos pés com a visibilidade de 3 mil metros, deixa uma moderada sobre o campo. Linha 3, 1 ou 5, chuva moderada na atmosfera da Igreja, que está molhada, depois vento de nada, tipo no 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 4 mais. Ainda não, está rolando muito contato, depois só, 0, 2, 3, a diferença é passar por 1, 2, 3. Portugal, direito 3, escolta 25, entre de Bolsa Arrival, descendente 2, flight level 0, flight 0 para Bolsa Arrival, altímetro 0, 1, 8. Entende, não seguir para 2.000 pés, Juliette Belser. Juliette para você, a revista para 2.000 pés, reporte estabilizado no final do procedimento de ELS X-Ray da pistola 0, informa que seguirá tráfego. Anteriormente informado agora, o novo com 190 de indicado. O Juliette para você, tem condições de iniciar a redução para a velocidade de aproximação? Afirmativo, está reduzindo. O mesmo encontra-se já na final, em C2, ou está aqui na nossa posição de 11 horas? 1 hora, 7 milhas. Tá, vou reduzir aqui. Juliette Belser, posso encurtar um pouco a direita para evitar a informação aqui bem na final próxima duna? Reduzindo. Tem condições de desviar pela esquerda na prova 040? Pela direita não há possibilidade. Vou manter então. Vou desculpar aqui por duna mesmo, Juliette Belser. Chama 3.5, contato radar, já está no nível de voo 3.0, via saída São Bruno. 3.0, tá bom, não pode mandar mais lenda? Autoridade, né, 3.5. Saída 3.5. 3.5.0. 3.5.0, completa final, chame todo o frequência no 8, decimal 95. 3.5. Bilhete para a Vicerra, completa a execução para a final da aproximação. Estou reduzindo, Juliette Bravo Sierra, interceptando o localizador. Aguarde 3.3 comunicações, Juliette Bravo Sierra. Ok. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada, tanto para checa no 40 graus, quando amanhã do dia 9 abaixo do visual. Espera. 3.5.0, foi autorizado, pistão na 0, vento 1, rádio 0 graus, 0, pelo meio do semestre. 1.5.0. Pela 93, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 95, decimal 1. 235, 251, boa tarde, 7193. É Portugal, direito Tini, Salvador Operational Under Instrument Conditions, ceiling 1,200 feet, visibility 3,000 meters, and moderating rain over the city, direito Tini. Direto para você, restando pelo Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, direto para você. 1097, deixa a via para 3.000 pés, altímetro no 098, autorizado a final do procedimento em LSX, direita, pista no 0, reporta estabilizado. CFBXA vai reportar estabilizado, 10.097. 1964, restauração para sequenciamento, curva esquerda para 020, seu limite será radial 300 Salvador. Deixa para 4.000 pés, 1.164. 0020, limite a 300, provador, desce para 4.000, número 4. Número 4, complete redução para 2009. 204, número 4. Utilidade 3.000 metros. 7, Juliette Rosa. O senhor autoriza os presentes circular e pouso 97, o Juliette Bravo Serra. Número 91, né, que é portão 023. Número 64 para interceptar o localizador, curva direita para 050, tem condições? Vira você, 050. Gente, reporta estabilizado, deixa para 3.000 pés, altímetro no 08, número 64. Número 64, apenas para informação, vai ser o tráfego da companhia, agora a posição de 1h08:30, com o sudeste, é um 1738. Passando 3.000 pés, investida 2.000 pés, com 1809 de grau de speed em redução. Reduza para 1809 e 964. Reduzindo para 1804. 142.0, pronto. Chanelinha 1, contribuinte autorizado a linha aérea decolar, está 1.0, vento 1.30 graus e 1.29. Ali decola o Chanelinha 1, 42, pista 1.0. Quatro complete redução para aproximação final. Estamos em redução agora 100% reduzido para 60 Colônia 097 completa final, chega o turno frequência 98, decimal 95. 95, boa tarde. Manhã. 6.000 pés, 964, reporta estabilizado. Quase estabilizando já no flight, o 964. Quem são quais três gente das comunicações? Continua a aproximação, agora em pista 0 ali, o altímetro 0 a 8. 942, decolador 56, chama controle em 120, destino 8. 108, 942. 097, continua piscina fechada, parte visual com o campo, altímetro no 08, chuva agora sobre o campo, piscina no 0 molhada. Tem, pantalão visual, 097. São 350, 942. Gol 964, completa final, chama o torre, frequência 98, no sinal 95. 2285, obrigado, boa tarde. Oi. Estabilidade é 76. Continuando a aproximação, aguarde pistola zero livre. Chuva agora leve sobre o campo, pistola zero molhada, reporte visual. Acerto, agora é Zero, 097. Plano 097, pouso autorizado, pistola 0, vento no 30 graus, 149. Esse pouso pistola 0, vou 097. Fire 2000 feet altimeter 018. Clear the airlight final approach to you. Airlight is 34 runway 10. Calm established. Coming to 018. Now 2000 feet by the arrival in 018. Call Salvo from now in runway 10. For small 0 to Go ahead. We have a formation over Duna. We request up the field, certainly slightly to the left to provide the information. We intercept the ILS at 2,000 feet too. GS3, confirm the heading to deviation. It's just 10 degrees. After fuel, we'll be heading around 175. Roger, good. Come establish. Obrigado. I call establish on ILS. Obrigado, tenha uma boa tarde. Astor 32 está em contato radar acima de identificação, agora 61 no nível de oeste em Salvador. Voe para Salvador, após Salvador, conte. Mantenha o nível de voo 090, escuta o descontrole. O nível de voo 090, o voo direto Conde está autorizado, Astor 32. Contato radar superior nível de voo 320, após 2010, vem direto Leda. Leda após 2000, 4060. Now light rain over the field, complete final approach, call to the tower, frequency 118.95, we have a good night. Tower 118.95, boa tarde, muito obrigado pela ajuda, Portugal 023. Salvador, muito boa tarde, Portugal 023, Establishment LS, runway 10. Continue approach, Contact Apostle 023. Apostle 023, clear to land 1010, wind 130 degrees, 08 knots. Parkland 10, Apostle 023. Boa tarde, Papa Romeu, Delta Lima Mike, estava quase para o Delta Lima Mike, livre Identificação, chegada para média não autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 108. Nível 050 com QNH 1048, azul para 462. Desça para o nível de voo 120, altímetro 908, reporte para modificação das regras. Chame o centro Recife, frequente no 28.35, alterna no 25.1. 28.35, ou no 25.1, legal. Romeu Delta Lima, mais estacionado com 5 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, tá alternando Serra Bravo, Charlie Papá, tá pronto. Informa a Delta Lima Mike, taxa autorizada, reporte com diferença que você acha que é o altímetro no 018. Gente, sobre o táxi, vai reportar na taxa autorizada no 018, é o Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, de acordo com o teu, eu subi esse trip até o nível 1 no 00, eu tô 30 minutos falando aqui. Delta Lima Mike, ciente, recife 1 no 00, até 30 minutos da passagem de Salvador, Delta Lima Mike. A número 1 na aproximação está livre das restrições 4462, deixa para 2000 pés, sem restrições. Agora ajuste no 017, 4462. No 017, Vai manter 1 na 2-0 até a notificação. Não, por isso que o seu presente vai entrar na parada. Gente. Delta Lima Mike, decolado 1-8, chama controle 1-2-0, décima 8. Controle 1-2-0-8, Delta Lima Mike, boa. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Delta Lima Mike, decolou para a Runa. Decolou para a Runa, 208 no controle Delta Lima Mike. Desculpa. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, tudo mantendo no voo de voo 1-0-0. Foi direto para a posição Leda. O Delta Lima Mike está em contato radar. Voo direto Leda, escuta 1-0-0, Delta Lima Mike. Completa final, chame todos em Salvador, frequência 98, decimal 95-4462. 1895, boa tarde, 4462. Papa Romeu, Delta Lima Mike, informa o tráfego, posição de 1:12, o nono milhas rumo nordeste, é um Charlie 208, mantendo nível de 190. Delta Lima Mike, gente. Vocês controle? Pastor 3-2, informa o tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas agora, rumo sudoeste, é um Eco 50 Papá, passando nível de voo 060 e subida 100, Pastor 3-2. Pastor 3-2, certo. 5-9, aproximando enquanto espera, 1-0, pronto. 1-5-9, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 1-5-9. 5-5-5, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2-5-6, 1-2 Delta Lima Mike, reporte atingindo o nível de voo no 00. Rotará, Delta Lima Mike. Portanto, Salvador, gostante, voo no 620, Barra Meu. Voo no 620, sendo identificação, chegada do meio não autorizada, vista para o nível de voo 050, que é da 1017. Autorizada com o Mike 1, desce para o 050, com quem é da 1019. O 620. Mas está cruzando 90, já cruzou de volta com o cara aqui, a posição agora de 8 horas. Gente, subiu montanha inicialmente o nível de voo no 00, aguarde mais instruções de controle. Só Mantenha 1-0-0, Delta Lima Mike. Celene 304, aciona identificação chegada pelo médio não autorizada. Vista via chegada para o nível de voo 060, QNH1027. Inicie redução de velocidade para 2509. Delta Lima Mike acima para o nível de voo 360. Sobe 360, Delta Lima Mike. Estamos no nível 120, vai passar aproximadamente 20 minutos de espera aqui, você pode passar na zona de origem. Aí, vamos lá, alternar. Gente, 9048. É, apenas para informação, a Rádio Feira informou que Feira está agora operando visual no momento. Lá embaixo está visual, mas para a gente fazer a transferência de acolamento para o metro, a gente teria que fazer visual aqui também. Sim, apenas para a informação, no 048. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, plano 3367, informação Romeu. Tá 3367, plano identificação, chegada a ponto autorizada, vista para 4006, que é minha zona 017. 4.010, chegada a ponto, Ritran 3367. Delta Lima Mike, chame centro Recife, frequência 92, decimal 35, alterno 25, decimal 1.